andrecedesmoral.com.br. Bagulho doido é lá no ar condicionado. Bagulho doido é lá no ar condicionado. Mas eu te chamo de piranha e tu me chama. Safado! Eu te chamo de piranha e tu me chama. Safado! Ana Maria, não tem conversa, não. Ó, e vem pra cá com rabo. Vem sentar com rabo. E fumaça pro ar. Faz do suado com cheiro exalando. Fumaça pro ar, faz o zoado com o cheiro exalando, bebê. E vem pra cá com rabo. E fumaça pro ar, todo cheio de gracinha. E vem sentar. Fumaça pro ar, faz o zoado com o cheiro exalando no ar-condicionado. Tais Produções é o nome dela. Chegou, parceiro Luquinha Santana, tamo junto. Vem no céu da carreta, guiar, estourou, tá ligado? Bagulho doido é lá no ar condicionado, bê. E Júnior S10, não pode deixar de falar dele. Valeu, Juninho. Eu te chamo de pira e tu me chama de safado. E tu me diga, safado. Não tem conversa, não. Ó. E vem pra cá com o rabo. E vem sentar com o rabo. E vem pra cá. E vem sentar. E fumaça pro ar. Fazendo suor. O cheiro exalando no ar. E vem pra cá, bebê. Fumaça pro ar. Fazendo suor. Com o cheiro exalando no ar. Descendo. E vem pra cá com o rabo. E vem sentar. Valeu, meu amigão, tamo junto. Tá ligado, meu parceiro? Davidson Pacheco, tamo junto. Daquele jeitão aqui, não para, é um atrás da outra. Sem tirar de dentro. Ela é danada, é. Ela é bola, o bumbum. Que bumbum é esse? Bumbum gigante. Bumbum gigante. Bumbum gigante. Empina esse cachorro, vira lata. Empina esse cachorro, vira lata. Deitar e vou dormir. Vira lata. Olha bombom gigante. Olha bombom gigante. Chegou, escoceis, ó. É o nome de Tais Produções. Tais Produções. Tá escondi. Bumbum gigante. Meu parceiro do gol sem limite, tamo junto. Bumbum gigante. Empina esse cachorro, vira lata. Empina esse cachorro, vira lata. Cachorro, é a cara da riqueza. Olha